cresça sem saber que seu destino é jogar bola e fazer gol. Johnny cresce, mas é que não desaparece da sua mente a vontade de jogar um futebol, futebol. Johnny é bacana, menino vivo não se engana. Mete as cabeças e passa a rente, faz o vestibular. Johnny estuda, se forma hoje, é doutor, mas só pensa em futebol, futebol. Triste, senti vontade de jogar e de participar. E decide tirar a camisa do cabide, foi a chuteira e o calção e partiu pro futebol, futebol.